Sozinho nada faço sem você. Você está ouvindo a nossa rádio, AM 700 kHz, ZYK 686, IFM 94.1, ZYU 650, São Paulo. Semeando a fé, com o missionário R.R. Soares. Meus amigos, o Salmo 107, versículo 29, diz o seguinte: faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Esse é o nosso Deus. Há alguma tormenta na sua vida, na sua família, missionário, né? Pouco não. Estou no meio de uma tempestade, que é um furacão. Então, o Senhor Deus diz claramente que Ele faz cessar a tormenta. Filho de Deus, se eu que sabe fazer e faz cessar, eu te peço, faça cessar essa tormenta e as ondas que estão muito altas, né? Tem onda na sua vida que está de 10, 15 metros. Quem é que aguenta uma onda dessa? Nem esses transatlânticos modernos conseguem, a não ser cortando de lado. Mas você vai suportá-las? Pode ser o seu fim. Então pede a Deus: acalme essas ondas da minha vida. Me dá aquela paz que Jesus Cristo prometeu e Deus vai dar para você. E a partir de então, seus dias serão maravilhosos e você será bem sucedido. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas, determino a bênção e digo: mal saia desta vida, em nome de Jesus. E amém. Semeando a fé, com o missionário R.R. Soares. Faça parte das multidões que têm sido abençoadas por este ministério. Ouça mais mensagens nas plataformas digitais Deezer e Spotify. Assista também no canal do missionário no YouTube. Acesse youtube.com/missionariosoares. Semeando a fé. E todos os dias, a partir das 7 horas da noite, acompanhe na nossa rádio o programa SOS da Fé com o missionário R.R. Soares e aprenda a tomar posse da sua bênção. Rede Nossa Rádio. Todos nós buscamos a felicidade em nossa vida, mas muitas vezes nos perdemos pelo caminho. Você quer se reconectar com Deus e se libertar de tudo aquilo que te impede de ser feliz? Participe da campanha O Grito pela Liberdade, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos prontos para te acolher e te dar a orientação necessária para buscar uma solução para os seus problemas. Amanhã, às 6, 9 da manhã e meio-dia, às 2 horas e às 5 da tarde e às 7:30 da noite. O endereço é Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo, próximo ao metrô República. Para mais informações, acesse ongrace.com ou ligue 0 operadora 11 2126-6888. Compareça e descubra as maravilhas que Deus tem para você. Você está ouvindo a nossa rádio, AM 700 kHz, ZYK 686, IFM 94.1, ZYU 650, São Paulo. Dentro de instantes, começa o programa Comigo Ninguém Pode. Um programa feito para curar, libertar, transformar e ajudar os necessitados. Um programa verdadeiramente diferente de tudo que você viu e ouviu até hoje. O programa Comigo Ninguém Pode chega para ajudar o povo brasileiro a sair dessa situação intransponível. O reverendo João Batista pregará a palavra que você precisa ouvir e vai tirar você das trevas e colocar no mais alto retiro. Reverendo João Batista foi chamado desde o ventre de sua mãe para combater a macumba e o poder das trevas, para combater a magia negra e as forças de Belzebu. Reverendo João Batista foi escolhido para abrir a mente das pessoas e fazer entender que com elas ninguém pode. Afinal de contas, somos ou não somos filhos de Deus? Comigo, ninguém pode. Comigo ninguém pode nem poderá. Comigo ninguém pode nem poderá. Eu vivo pela fé eu vou andar. E o demônio aparecer, nele eu vou pisar, nele eu vou pisar, nele eu vou pisar. E o diabo aparecer, nele eu vou pisar. Comigo ninguém pode nem poderá. Comigo ninguém pode nem poderá. Eu vivo pela fé eu vou andar. E o demônio aparecer, nele eu vou pisar, nele eu vou pisar.